Como poderei homenagear a você, se todas as formas parecem simples, diante do que você merece? Hoje é seu aniversário, e eu gostaria que você sentisse algo especial no peito. Uma vontade de viver, uma alegria incontrolável, uma satisfação por estar completando mais um ano de vida, com quase todos os sonhos realizados. Porque fazer aniversário é sentir nascer uma esperança de dias melhores, e você, vovó, tem contribuído muito pela união da família. Vovó, sem o seu amor e seus conselhos, não seríamos nada e certamente cairíamos várias vezes no lado sombrio e perigoso da vida. Somos felizes porque felizmente nossa família teve você para evitar que tudo isso acontecesse. É certo que desentendimentos existem, mas acreditamos que nossos momentos de alegria e união apagam qualquer lembrança triste de nossa memória. Temos a senhora como nosso porto seguro. Sua presença mantém a união de nossa família. E se cada um de nós aprendemos o verdadeiro valor da vida, foi por tudo que nos ensinou. Duas vezes mãe, que responsabilidade nosso Deus lhe deu. E você, com amor e dedicação pela vida toda, desempenhou de maneira brilhante a ordem divina em bem criar, educar, encaminhar seus filhos de duas gerações pelo caminho do bem. Deus lhe deu a capacidade para amar, cuidar, educar e ser o coração da nossa família. Hoje, posso ver que você é como uma flor, apreciada por todos nós. Uma flor que todos querem tocar e ao mesmo tempo proteger. Uma flor dada a cada um de nós por Deus, por ser um sinal visível de seu amor por nós. Eu peço ao Senhor que nesse dia especial você receba dele o melhor em sua vida, o dom perfeito e toda boa dádiva. Nunca se esqueça que Deus fez de você uma grande mulher. Ele deu a capacidade e fé de cuidar de toda a nossa família, sendo um exemplo de mãe, esposa, avó e mulher. Nós te amamos. Feliz aniversário! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. quando te fizer encarar.